time, meu irmão, se a luta tá difícil, ainda não acabou, está apenas no início. Tenha fé no coração que Jesus vai te ajudar, através da dificuldade que aprendemos a lutar. Lembra de Jesus que morreu crucificado, humilhado, Salvador que foi chicoteado. Há mais de 2000 anos a justiça falhou, foram capazes de cuspir em quem tanto nos amou. Veja o sacrifício que Jesus fez por você, mas até agora não fez por merecer. Levanta tua cabeça com orgulho, vai à luta. Não adianta desistir, você tem que conquistar. Não murmure nem reclame e seja um fiel. A luta é amarga, a vitória é de mel. Dobre seus joelhos e converse com Deus. Se hoje você existe é porque Ele te escolheu. Acabou, não pare de lutar. Confie em Deus e no leão da tribo de Judá. Não acabou, não pare de lutar. Confie em Deus e no leão da tribo de Judá. Tua chance é agora de mudar a tua história. Esqueça o que passou, focalize na vitória. Essa porta é estreita, mas Jesus tá te chamando. Não tenha medo, meu irmão, continue caminhando. Com a derrota que passou, se a vingança machucou, se seu passado foi cruel e a paz não encontrou. Mas eu sei, não é fácil enfrentar os obstáculos, cair e levantar, traçar novos passos. Quando o mundo te esquece, a tristeza prevalece. Seu refúgio é em Deus, então faça uma prece. Agradeça de joelho pela chance de viver. Acredite no amanhã, faça acontecer. De cara com o inimigo na batalha eu insisto. Me olhando no espelho, aborrecido, não desisto. Chorando de angústia, carregando a solidão. Um labirinto de horror, não perda pra ilusão. Só você é capaz de levantar o seu cartaz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com Jesus no coração, eu sigo sempre em frente. Seu amor, minha razão, a minha fé é consciente. Não acabou. Não pare de lutar. Confie em Deus e no leão da tribo de Judá. Não acabou. Não pare de lutar. Confie em Deus e no leão da tribo de Judá. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.